Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Amém. Eu prometi a vocês que leria um trecho do livro do Frederico Martens, um historiador muito respeitado, no seu A História da Vida Humana. Por quê? Porque em 1999, no dia 31 de dezembro, todo mundo ficou bonzinho, bonzinho de dar dó. Todos querendo a remissão dos seus pecados. Todo mundo confessando-se uns aos outros, entregando propriedades, dinheiro. Até que se chegou a noite do dia 31 de dezembro de 999, o fim do primeiro milênio, desde a primeira vinda triunfal de Jesus, que apesar do sofrimento do mestre foi triunfal. Lembre-se dos anjos cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E agora está anunciado no Apocalipse que ele volta com poder e grande glória. E era o fim do primeiro milênio e o início do segundo. Na verdade, seria no ano 1, mas a tradição. Veja, agora mesmo entramos, para a maioria no mundo, no terceiro milênio, na entrada do ano 2000. Toda parte em que o calendário gregoriano do Papa Gregório XIII está em voga. A comemoração foi no dia 1 de janeiro de 2000. Terminou o segundo milênio, começou o terceiro. Terminou em 31 de dezembro de 1999. Então, 2000 começou o terceiro milênio. É, mas tantas coisas anunciadas não se deram ainda. Calma, elas estão se dando. Só que a gente, nesses casos, não percebe logo. Mas vamos às narrativas sobre os acontecimentos de 31 de dezembro de 999. Fatos que ocorreram antes, eu já disse. Todo mundo se confessava uns aos outros. Entregava propriedade, entregava dinheiro. Nem todo mundo devolveu. Aí houve consequências, processos. Todo mundo ficou bonzinho, bonzinho de dar dó. Mas vamos agora ao relato de Frederico Martens, como eu anunciei aqui, no seu A História da Vida Humana. O Papa Silvestre II estava no altar-mor. A igreja achava-se apinhada de gente, todos de joelho. O silêncio era tão grande que podia ouvir-se o roçar das mangas brancas do Papa quando ele se movia junto ao altar. E havia um outro som. Era um som que parecia marcar os últimos minutos dos 1000 anos de existência da Terra desde a vinda de Cristo Jesus. Ecoava nos ouvidos das pessoas presentes como a pulsação soa nos ouvidos de um homem com febre. E seu bater era alto. Regular e não parava nunca, pois a porta da sacristia da igreja estava aberta. E o que o auditório ouvia era o tic-tac regular e ininterrupto do grande relógio que pendia no interior do salão. Um tique para cada segundo que passava. O Papa era um homem de força, de ferro, calmo, tranquilo. Provavelmente tinha deixado a porta da sacristia aberta de propósito, a fim de obter o maior efeito possível nesse grande momento. Embora o seu rosto estivesse pálido como a morte, devido à emoção, o Papa não se mexia, nem as mãos lhe tremiam. A missa da meia-noite fora rezada e caiu um silêncio de morte. O auditório esperou. O Papa Silvestre não disse uma palavra. Parecia mergulhado em oração, com as mãos erguidas para o céu. E o relógio continuava tic-taqueando. Um longo suspiro saiu do povo, mas nada aconteceu. Como crianças com medo do escuro, todos os que estavam na igreja tinham a cabeça baixa e não se aventuravam a olhar para cima. O suor do terror escorria de muitas frontes geladas. E os joelhos e os pés dormentes perderam a sensibilidade. Então, subitamente, o relógio parou de tic-taquear. Entre a congregação, o começo de um grito de terror começou a formar-se em muitas gargantas. E feridos de morte pelo medo, vários corpos caíram pesadamente no chão de pedra. Então o relógio começou a bater as horas. bateu uma, duas, três, quatro, bateu 12. As 12 badaladas soaram e terminaram, e ainda continuava um silêncio de morte. Foi então que Silvestre se voltou e, com orgulhoso sorriso de vitória, estendeu as mãos em bênçãos sobre as cabeças dos que enchiam a igreja. E, ao mesmo tempo, todos os sinos da torre começaram a repicar num som jubiloso. E na galeria do órgão soou um coro alegre de vozes, jovens e velhas, umas poucas, talvez, incertas a princípio, tornando-se, porém, mais claras e mais firmes a cada momento. Cantavam o Te Deum laudamus, a ti Deus louvamos. Te Deum laudamus. Juntou suas vozes às do coro. Entretanto, demorou pouco para que as costas, desconfortavelmente curvadas, pudessem endireitar-se, e custou para que as pessoas se recuperassem do espetáculo terrível dos que tinham morrido de medo. Depois que o Te Deum foi cantado, os homens e as mulheres caíram uns nos braços dos outros, rindo, chorando, trocando o beijo da paz. Assim terminou o milésimo ano depois do nascimento de Cristo Jesus. Bem, aí termina a narração de Frederico Marden. Depois disso houve muita coisa. Muitas sanções foram cobradas aos povos, veio a peste negra, que levou, segundo os cálculos de alguns, cerca de 30 a 35 milhões de pessoas. Morrendo em tais condições de sofrimento que pareciam sobreviventes embrutecidos por cenas de horror e pela dança maníaca das multidões errantes, que o verdadeiro fim do mundo estava perto. Outros fins previstos, como a invasão da Europa pelos mongóis e posteriormente pelos turcos, e foram fins definitivos para os europeus que morreram naquela reencarnação. Meus irmãos, a gente tem que raciocinar com bastante cuidado, livrar-se da canga que quem quer que seja deseja colocar nos nossos ombros, e pedir a Jesus o entendimento das coisas. E elas estão resumidas no Apocalipse. Não se preocupe com a complexidade do livro das profecias finais. O Cristo disse que estaria conosco todos os dias, até o fim do mundo. Significa também, conclui-se, o racional, que o Espírito Santo também estará ao lado daqueles que nele confiam, na hora de desvendar um livro cujo título não significa mistério nem segredo. Muito pelo contrário, significa revelação. Todos já sabem que Apocalipse quer dizer revelação. Bom, tudo isso é para que aprendamos a viver segundo as leis divinas. Ah, hoje Deus está sem muito sucesso entre as criaturas. Quem foi que disse? Nós somos tão pequenininhos. Os nossos acontecimentos resumem-se em tempos curtos. O de Deus tem como base a eternidade. Os cálculos são diferentes. Tem-se que conhecer a lei divina e procurar vivê-la de verdade. Muitos querem melhorar a terra. Então, pensando nisso, a religião de Deus instituiu no templo da boa vontade, que é o templo do ecumenismo irrestrito, está vivendo seus primeiros tempos, irrestrito, tem que se pronunciar assim, se não sai restrito, é o fim, é a negação da sua realidade, que é ser irrestrito, do ecumenismo que abraça a todos e para o qual está o Conselho Deliberativo Mundial da Boa Vontade. Isso vem desde o tempo do irmão Zarur, que eu ampliei como Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica. Isso prova, essa medida e tantas outras, que não estamos aqui apavorando ninguém, achando que o mundo não vá ter continuidade. Mas diz aqui, o Templo da Boa Vontade abrigará o Conselho Deliberativo Mundial da Boa Vontade, constituído de representantes das instituições que batalham pela valorização do ser humano e seu espírito eterno. Reunidos no templo do ecumenismo irrestrito, que todos vocês devem estudar bem essa visão moderna, avançadíssima, divina, do ecumenismo, que ampliei como Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, para debater e apresentar soluções dos problemas que afligem a humanidade, sempre à luz do fraterníssimo mandamento novo do Cristo de Deus, lei da solidariedade universal, espiritual, física, origem do ecumenismo que abraça a todos e procura dirimir as diferenças. Aliás, o saudoso irmão Zaru disse que o próximo e último Armagedon teria origem econômica, mas também espiritual, religiosa. Falamos em lei da solidariedade universal e precisamos esclarecer logo o seu fundamento. É a ordem básica do Cristo de Deus, lei da solidariedade ecumênica universal. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vamos lá. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei é a própria lei do Cristo, do novo mandamento revelado pela religião de Deus, que estava há 2 milênios aí e ninguém prestava atenção. Fazia até confusão com a regra áurea de Moisés: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os milênios abrirão as consciências para o entendimento perfeito do que estamos pregando agora. Toda lei exige uma regulamentação dela para poder funcionar. Está aqui. Somente assim, diz Jesus, podereis ser reconhecidos como meus discípulos. O mestre sabe o que faz. Ah, mas fica muito difícil. Olha o mundo como anda. É, mas chegou a hora. É só preciso que haja gente com espírito apostólico e realmente corajosa, como são os legionários de Deus e cristãos do novo mandamento de Jesus e tanta gente que nos ouve e que pelo mundo haverá de ser tocada. Novas gerações jamais se esqueçam disso. O caminho está aberto para esse trabalho. Jamais temam, porque Jesus disse, se Jesus falou, está falado. O Espírito Santo falará por vós. Então não há o que temer. O Espírito Santo falará por nós. E eu sei que vocês acreditam nisso. Para onde se dirijam, levando a mensagem, o novo mandamento de Jesus para o campo não apenas da religião, mas da política, da filosofia, da ciência, da economia. É bom sempre guardar aquele pensamento do irmão Zarur, que eu repito para vocês para que fique gravado na consciência. Religião, filosofia, ciência e política são quatro aspectos da mesma verdade que é Deus. Por favor, não se esqueçam disso. É o diferencial. Uma coisa nova, a mensagem da religião de Deus, do novo mandamento de Jesus, do Evangelho e do Apocalipse, é espírito e verdade, isto é, nada ao pé da letra. São Paulo era frontalmente contra a explicação da palavra de Deus ao pé da letra. Ele dizia: a letra mata, o espírito vivifica. Então, em espírito e verdade, nada de ao pé da letra, à luz do novo mandamento, isto é, do amor. Verdade e amor. E somente assim, que vem a regulamentação da lei, podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Quanto ao tempo, diz aqui Vitor Hugo, o gigante de Besançon, na França: nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo tenha chegado. E disse ainda mais aquela alma extensa: Vitor Hugo, vou abrir aspas aqui para facilitar o entendimento. Aqueles que hoje afirmam que uma coisa é impossível, tacitamente colocam-se ao lado dos que vão perder. Fechar aspas. E vejam que ele disse isso no século XIX. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, eis aí a diferença. De Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Como o progresso é a realização da utopia. Mas é uma ideia cujo tempo chegou. Então não há nada mais poderoso que ela. E eu repito ainda outra palavra do Vitor Hugo: aqueles que hoje afirmam que uma coisa é impossível, tacitamente colocam-se ao lado dos que vão perder. Não é o nosso caso. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, como progresso, é a realização da utopia. Escreveu Alziro Zarur, aspas: é no campo espiritual que se encontram as soluções de todos os problemas que afligem a humanidade. Fechar aspas. Então não é no campo dos raciocínios humanos, é no campo espiritual, onde são obedecidas as leis que a Terra, em sua maioria, desconhece e que precisamos aprender. Por isso falamos da física além da física, da ciência além da ciência, e chamamos a tudo isso de ciência do novo mandamento de Jesus. Ainda tocarei muito nesse assunto com vocês pelos anos e anos. Então, como fazemos a explicação do Apocalipse em espírito e verdade, à luz do novo mandamento, na região em que se encontram as soluções de todos os problemas que afligem a humanidade, segundo a palavra do irmão Zarur, teremos de dentro de nós para fora de nós, em qualquer lugar do mundo, no campo material e no espiritual, o Espírito Santo. E ele, segundo Jesus, falará por nós. Então não estamos aqui pregando o Apocalipse para aterrorizar quem quer que seja. Estamos fazendo um alertamento. Vejam semeamos isso, vamos colher, portanto, isso. Quem semeia vento, colhe tempestade. Mas igualmente, todo esse tempo o bem foi plantado e continua sendo plantado pela religião do amor universal. E por muitos em todo o planeta Terra. Então a colheita também será maravilhosa para os que se lançaram nesse trabalho de tornar realidade aquela lição do Cristo. Conhecereis a verdade, irmão Zarur dizia, de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Não somos donos da verdade, é Deus, e nem donos do mundo. Reconhecemos os valores que estão em todos os rebanhos, e como o bem foi plantado, também o bem será colhido. Isso está no Apocalipse. A sétima trombeta, Apocalipse capítulo 11, versículos de 15 a 17. O sétimo anjo tocou a trombeta. E se ouviram no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Deus e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos, amém. E os 24 anciãos, que diante de Deus se encontram sentados nos seus tronos, prostraram-se sobre os seus rostos e o adoraram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar sobre a terra. Nós estamos realizando esse trabalho humildemente, modestamente, mas de todo o coração, quando do toque da trombeta do sétimo anjo. Estamos tendo a glória de ouvir no céu grandes vozes que bradam: o reino do mundo se tornou de nosso Deus e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque ele é o grande amigo e não abandona amigo no meio do caminho. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres, aos jovens, às crianças, às almas benditas e espíritos da boa vontade de Deus. Viva Jesus! Viva Jesus!